Vem pra minha vida, vem. Vem. De pijama, maquiada, desbocado, educado. De vestido pra sair ou de chinelo havaiano. De TPM, eu sossegado, viajando aqui em casa. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumar. Eu te quero de qualquer jeito, com raiva ou medo, de fogo ou desejo. Suas virtudes e os seus defeitos, põe tudo na mala, não esquece de nada. Vem pra minha vida, vem. Fogo desejo, suas virtudes e os seus defeitos. Põe tudo na mão, não me esquece de nada. Vem pra minha vida, vem. Eu não quero mais nada, mais nada e nem ninguém. O que é de bom nas outras, você tem vezes. Meu coração tá pronto, esperando por você. Vem pra minha vida, vem. Eu não quero mais nada e nem ninguém. O que é de bom nas outras, você tem vezes sem. Meu coração tá pronto.